não sai de fora em requisito de bombas queimadas, né? Bombas queimadas aqui em Santa Rita. O prefeito, sabe o que o prefeito tá fazendo? Tá fazendo propaganda do seu tio, né? Vai lá, não, aqui meu tio é bom prefeito, aquele negócio todo, bom prefeito é os cambau, rapá. O cabo que é bom prefeito deixa uma marca registrada no município. Marca boa, marca boa, marca boa. Vamos lá, 9 horas e mais 34 minutos pra você que tá ligado na nossa companhia. Quero mandar aqui um bom dia pra Célia Maria, tá ligado no nosso programa. Bom dia! Deixa eu ver aqui, o Alisson tá pedindo sucesso, Melô de Nave. É, nave espacial, nave, disco voador, o que que é? Vamos lá, trazer música pra turma que tá ligado na sua companhia. Olha, meu amigo Nazilto, lá da capital maranhense. É Nazilto, é não, Nazilto tá ligado no nosso programa. Bom dia, ou quero ouvir um reggae, show de bola. Paulinho Delas, né, tá falando o seguinte, umas 5 horas da manhã, né, aí pra mim, né, é mesmo, Santa Rita também, né, coloca a música de La Paz, La Paz da Manhã, né, o Paulinho não sabe qual é a música que ele escolhe, né, deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente aqui, vamos lá, rapidinho, bom dia, Darcy Santos, bom dia pra você, Nazito, bom dia. Vamos lá que agora tem sucesso, tem panca pra tudo. De novo a mensagem aqui, esse TikTok tá me tirando do sério, viu? Vou ter que encerrar a live aqui porque tá me tirando do sério. Ô, TikTok! Vamos lá com Melô de Carlinhos Neve com Mega Itamaraty. Meu parceiro Zebinha do quilômetro 59, bom dia. Daqui a pouquinho tem sequência pra ti de da Mega, viu? Forte abraço pra você. A música, o Melô de Carlinhos Neves, é exclusivo, é Itamaraty. Check. Start a new romance. Show de bola pra turma que tá ligado na nossa companhia, hein? Show de bola, show de bola, show de bola. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui. Bom dia, manda um alô aí pra galera. Manda um abraço aí pra galera da Rua da Esperança. Só gente feia, rapaz. Santa Rita do Maranhão, quero mandar um forte abraço. Grande Thaleson Marques, tá ligado na nossa companhia. Bom dia, bom dia. Ô Gil, aqui na Avenida Ivar Saldanha, tá quase com um mês que não vem água. Meu Deus do céu, Santa Rita. Olha, a prefeitura de Santa Rita do Maranhão tá cavando um poço ali, cavaram um poço de 250 metros ali do lado da escola, né? Esperamos também que a prefeitura possa fazer a base das caixas d'água, porque fizeram o poço, tem muitos poços em Santa Rita que não tem base de caixa d'água, tá só a caixa d'água no chão. Então, aproveitar, viu, prefeito doutor Milton, não, do prefeito doutor Milton não, é da prefeita interina, que é a mãe do prefeito, né, pra resolver a questão da base da caixa d'água lá do bairro Gonçalo, que os senhores cavaram o buraco, mas deixaram o poço no chão, né, e agora o poço de 250 metros, né, que segundo informações passaram por populares, é pra alimentar todo o bairro Gonçalo, mas tem que colocar na caixa d'água e colocar a base, viu? Tá bom? Um abraço pra todos ligados em nossa companhia. Show de bola! Deixa eu ver quem tá aqui com a gente aqui. Bom dia, Gil! Bota pra mim a música de Ronaldo Santos, Só Vale o Que Tem, né? Que parece que tá ligado na nossa companhia. Alcineia! Bom dia, Alcineia! Tá dormindo, né? Tá show de bola. Vamos lá pra você que tá ligado na nossa companhia. Minha amiga Ilzilene Lopes, quanto tempo, né? Você sumiu, desapareceu, né? Show de bola! Grande Thaleson, né? Thaleson Marques, né? Mandar um forte abraço a toda a turma da Rua da Esperança, só gente bonita, né, rapaz? Eu não sei não, que eu não tô vendo. Vamos lá, aqui eu vou botar música aqui pra tocar e eu vou ali procurar um cafezinho pra me tomar aqui hoje, mas amanheci o dia, foi tomando uma Skol gelada. Culpa do meu amigo Toti Batista, né? Que me ensinou que o bom da vida é beber uma cerveja gelada de manhã cedo. Então eu arrochei. Uma não, três. Pra toda minha vaqueira do Brasil. Show da manhã pra você, bom dia. 9:51. Daqui a pouquinho tem lambada do leite de coco. Valendo pra Amanda de Palmares, Anajatuba. Bom dia. Se você... Todos te amam e quer bem. Nesse mundo de aparência, só se vale o que se tem. Se você não tem dinheiro, no mundo tu é ninguém. Se eles fazem uma festa, se tu não tem, não convida. Porém, se tu tem dinheiro, ligam e te paparica. Amizade interesseira é uma arapuca maldita. Só se vale o que se tem. Essa é a lei da vida. Melhor comer um pão seco com paz e tranquilidade do que comer um banquete arrodeado de ratos, serpentes, lobos ferozes, lobos pra te devorar. Nesse mundo em que vivemos, só vale quem tem pra dar. Me siga no Instagram, arroba Ronaldo Santos, forró doido aí. E o telefone pra contato é o 799-9897-1447. Se você não tem dinheiro, no mundo você é ninguém. Porém, se tu tem dinheiro, todos te amam e quer bem. Nesse mundo de aparência, só se vale o que se tem. Se você não tem dinheiro, no mundo você é ninguém. Se eles fazem uma festa, se tu não tem, não convida. Porém, se tu tem dinheiro, ligam e te paparica. Amizade interesseira é uma arapuca maldita. Só se vale o que se tem. Essa é a lei da vida. Melhor comer um pão seco com paz e tranquilidade do que comer um banquete arrodeado de ratos, serpente, lobos ferozes, lobos pra te devorar. Nesse mundo em que vivemos, só vale quem tem pra dar. Serpente, lobos ferozes, lobos pra te devorar. Nesse mundo em que vivemos, só vale quem tem pra dar. Ronaldo Santos e meu forró doido aí. Arroba Ronaldo Santos, forró doido aí. Siga no Instagram e chama o gato aqui. for obrigado. Oh, música boa, meus amigos! Meus amigos de chifre, bom dia! Com 5 anos de idade. Olha, quero mandar um bom dia aqui, meu amigo Marcos Arruda do Sol, tá ligado em nossa companhia? Também quero estar ligado. Ixi, mano. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Quem tá pedindo música aqui? Quem tá pedindo música? Paulinho Delas tá pedindo sucesso 5 horas da manhã. Bora! 5 horas é a hora que a Pitica acordou, né? Essa aí! Que só quer te esquecer. Eu entro em outra relação só pra fazer alguém sofrer. Quando eu tô me apegando, aí você liga pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem. É você me usando e eu usando alguém. Eu quero ouvir 5 da manhã. Trocando quem pensa por quem não pensa. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Trocando quem pensa por quem não pensa. Trocando quem pensa por quem não pensa. Você liga pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem. É você, eu sou Deus. MD, segura com o refrão dele, segura. Trocando quem pensa por quem não presta. Trocando quem pensa. Você ligado em nossa companhia, bom dia, bom dia! Tá aí, sucesso pra você do Natanzinho, música 5 horas da manhã pra você ligado em nossa companhia. É com você! Daqui a pouquinho tem a música Me Apaixonei Nessa Morena, show de bola. Deixa eu ver quem tá com a gente no nosso zap zap, vamos lá que é rapidinho. Pra turma boa que tá ligado em nossa companhia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Ave Maria, me assustei com Pedro Senna, não. Bom dia, bom dia, bom dia. Pedro Senna tá de volta aí, Pedro Senna. Tava querendo ouvir aí Amado Batista, peão de obra, oferecendo aí pra toda a rapaziada aqui em Sumaré, São Paulo. E oferecendo aí pro meu amigo Zé Binha no quilômetro 59. Toda a rapaziada de Santa Rita e Areias. Beleza? E oferecendo a equipe Cabeça Branca, que tá aqui no serviço que mais nós. Bom dia! Alô, povo do Brasil, quero falar pra vocês. Sou da construção civil, faço parte do Brasil. Mas tem gente que não vê. Dou um duro, faço massa e trabalho pra valer. Mas tenho fé na oração que essa vida é de peão. Se Deus quiser eu vou crescer. Eu estava lá na obra, uma gata passou desfilando de carrão. Joguei beijos pra ela, mas ela nem me olhou. Se eu fosse um engenheiro, um grafino com dinheiro,

é permitida. Cê vai herdar meu sobrenome, só não sabe tá faltando o quê? Pra você vir morar de vez com o amor da sua vida. No meu coração sua biometria é permitida. Cê vai herdar meu sobrenome, só não sabe tá faltando o quê? Pra você vir morar de vez com o amor da sua vida. No meu coração sua biometria é permitida. Cê vai herdar meu sobrenome, só não sabe tá faltando o quê? Pra você vir morar de vez com o amor da sua vida. No meu coração sua biometria é permitida. Cê vai herdar meu sobrenome, só não sabe ainda. Povão, tá ligado na sua companhia lá em Santa Quitéria, hein? Quero mandar um bom dia ao nosso amigo Bigode, que mora do lado da Madeireira São Francisco. Tá ligado na sua companhia, show de bola pra você, ligado na melhor emissora do estado do Maranhão. Vamos lá que agora tem música, tem Pablo. Alô, meu amigo Bigode, né? Tá lá em Santa Quitéria, tá ligado na sua companhia. Obrigado pelo carinho da sua audiência e toda a turma de Santa Quitéria. É o nosso amigo Bigode que mora do lado da Madeireira, que é grande amigo do Zebinha, rapaz. Nosso amigo Zebinha, daqui a pouquinho tem Mega Itamaraty pra Zebinha, tá ligado na sua companhia. Ô Marcos, daqui a pouquinho tem tua música, Marcos. Segura aí, Marcos. Marquinhos, quero mandar um forte abraço pra Morena do interior, tá ligado na sua companhia. Bom dia, Antônio Nilson, bom dia. Bom dia, Fabiana Pires e Anajatuba, bom dia, Maria José, bom dia, e Alcineia, junto com a Pitica, tá ligado, nossa companhia, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá com o sucesso de Pablo. Aí, essa música vai valendo aí pra Dona Jesus, Pindoba e Zezinho. Olha o nosso sofá, na caixa de tolo. A casa onde a gente morou, você já mudou tudo. Mas ainda bem, seu coração me pedindo pra voltar. Mas ainda bem, a solidão que te lembra. Houve tudo errado, a sua decisão. Tá vendo você? Eu tô vendo. A casa onde a gente morou, você já mudou. Eu mudei, você não me queria mais. Mas ainda tem seu coração. Eu admito. Me pedindo pra voltar. Mas ainda tem a solidão que te lembra. Foi muito errado. Eu sei a sua que foi decisão. Sempre vai ser eu. Sim, sempre. sucesso legal, valendo pra turma boa lá de São Mateus do Maranhão, tá ligado na Sem Companhia. O Marcos da Rua do Sol tá pedindo sucesso legal de Marcinho Sensação, a música Batida da Nova Era. Vai barulho! Bora meu parceiro, se alfarra. Canal da Música. Eu convoquei a tropa que hoje vai ser o Gera. Tudo no sigilo é o batidão da nova era. Fico bem no vinho e o perfume exalando. Rolê esquematizado, só executar o plano. Convoquei a tropa que hoje vai ser o Gera. Tudo no sigilo é o reggaeton da nova era. Fico bem no vinho e o perfume exalando. Rolê esquematizado, só executar o plano. O plano é só meter cachaça nela que a novinha vai sentar. E com nós é sem massagem, tô novinha, vai jogar! É só meter cachaça nela que o gordão vai sentando. É que com nós é sem massagem, tô novinha, vai jogar! Joga, delícia! MF Explode, o canal da música! Convoquei a tropa que hoje vai ser o Gera. Tudo no sigilo é o batidão da nova era. Fico bem no rio e o perfume exalando. Rolê esquematizado, é só executar o plano. Convoquei a tropa que hoje vai ser o Gera. Fico bem no rio, o batidão da nova era. Ai, é só executar o plano. Oi, bebê. Só meter cachaça nela que a novinha vai sentar. É que com nós é sem massagem, tô novinha, vai jogar. É só meter cachaça nela que a novinha vai sentar. É que com nós é sem massagem, tô novinha, vai jogar. Joga. Tá aí, sucesso legal do Marcinho Sensação. Batida, batidão da nova era, valendo Marcos da Rua do Sol, tá ligado na sua companhia. Esse aqui, papai. Meu amigo Bigode, lá de Santa Quitéria, tá pedindo sucesso de Raposa e as Uvas, com a versão de Reginaldo Rossi, né? A versão na voz aí do... Uma exclusividade, Arte Remix. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho. Onde a gente é mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido bordado, e aquelas anáguas com tantos babados. E você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava Bésame Mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. Exclusividade Wild Mix. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava,

pílula já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar, que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar, que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar, que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar, que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar, que o velho pudesse acordar. Já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar, que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar, que o velho pudesse acordar. Já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar. Fumia um bodó, pano de coco. Fumia uma leitoa, pano de coco. Fumia um jabuti, pano de coco. E assim vem! Sando leite de coco, sando leite de coco, sando leite de coco, leite de coco, leite de coco, sando leite de coco, sando leite de coco, sando leite de coco, leite de coco, leite de coco, sando leite de coco, sando leite de coco, sando leite de coco, leite de coco, leite de coco, sando leite de coco, sando leite de coco, sando leite de coco, eu pego, pano leite de coco, peguei um jabuti, pano leite de coco, peguei um vadó, pano leite de coco, minha juriti. Sando leite de coco, sando leite de coco, sando leite de coco, leite de coco, leite de coco, sando leite de coco, Marcelo Souza, vai, vai. Bora pra você vir, seja a pegação, papai. Abraço especial pra galera de Letrina, aquele abração pra gente. Galera do Pará aí, pra gente, essa pegação, papai. Show de bola, tá aí pra você, ligado na sua companhia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltou a internet aqui no estúdio, show de bola. Olha quem tá completando mais uma primavera hoje. É a dona Alice. Alô, dona Alice, parabéns pra senhora, feliz aniversário, viu? Gil, aqui é Doraci, quero parabenizar minha mãe Alice na rua, na segunda travessa da Rua do Sol. Coloca a música de parabéns pra minha mãe aí. Vamos colocar a música de parabéns pra dona Alice, que hoje tá comemorando mais uma primavera. Parabéns, dona Alice, feliz aniversário pra senhora. Vamos cantar os parabéns pra ela? Bora cantar os parabéns. Eita, te acalma, seresteiro, tu tá doido, Gota Serena. Essa música aqui de parabéns, olha. Parabéns pra você. Parabéns, dona Alice, feliz aniversário! Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muito bem, dona Alice, feliz aniversário pra senhora, viu? Parabéns, que Deus abençoe grandemente sua vida. Parabéns, dona Alice, na segunda travessa da Rua do Sol, tá ligado? Na sua companhia. Vamos lá, tem mais gente aqui na nossa programação, tá ligado? Na sua companhia, quero mandar um forte abraço a Maria de Jesus da Fazenda Santo Amaro, Jequiri, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, bom dia. E aí, rapaz, como é que tá hoje? Tô bem, graças a Deus, tá muito amém. Alegre. Ora. Tô esperando tua visita, que tu disse que vai vir aqui. Vou fazer a visita, mulher. Eu gostaria de pedir uma música aí. Oi. Zé Vaqueiro. Aham. Uhum. DNA do Mato. Certo. Pra me oferecer pros meninos aqui na fazenda. Fazenda certo. Santo Amaro, Jiquiri. Pronto. Tô curtindo aqui. Tô... Show de bola. Programa, viu? Na hora. Tu sabe que eu curto todo dia, né? Eu sei, rapaz. Você... Você é top. Só fala do meu nome, eu falo, mando alô pra ti. Manda o endereço pra mim que eu quero visitar você, rapaz, pra tomar um cafezinho aí, tá bom? Maria de Jesus da Fazenda Santa Mara, o Jequiri ligado na nossa companhia. Não me acostumo com esse céu cinza. Sou mais o cheiro do barro molhado e a noite estrelada. Sou mais o engarrafamento que eu tenho da boiada. Quem ama a roça não troca a roça por nada. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasce condenado no mato. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasce condenado no mato. Acostumo com esse céu cinza. Sou mais o cheiro do barro molhado e a noite estrelada. Sou mais o engarrafamento que eu tenho da boiada. Quem ama a roça não troca a roça por nada. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasce com DNA do mato. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasce com DNA do mato. Nossa companhia, programa Show da Manhã, programa de mais audiência do Rádio Maranhense, pra você ligado na nossa companhia, obrigado pelo carinho da sua audiência, hein? Deixa eu ver, deixa eu falar quem tá aqui com a gente no nosso zap zap, meu parceiro Nildon Portela de São Mateus do Maranhão, tá pedindo sucesso, Tanta Saudade com Vanessa da Mata, né? O sucesso legal de Tanta Saudade com Vanessa da Mata, ele que tá nos ouvindo através da nossa parceira Rádio Universo FM 93,1, vamos lá com o sucesso de Vanessa da Mata, aliás, Vanessa Camargo, né? Daqui a pouquinho tem música de Frank Lopes, a pedido da Dona Mocinha, do povoado Terras de Areia, do município de Conceição do Lagoaçu. Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim. Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim. Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém. Agora em meu coração falta o seu amor, falta essa paixão. eu te fiz feliz. Eu tô colhendo a tempestade que eu mesma fiz. Será que um dia desses vou te encontrar? Só pra te dizer que foi com você que aprendi. Sucesso legal de Vanessa da Mata, música Tendo a Saudade. Valeu, meu parceiro Nildon Portela em São Mateus, no Maranhão. Quero mandar um bom dia aqui pra Alessandro Silva. Boa noite, ó, boa noite, ó, bom dia. Quero mandar um bom dia aqui pra Marvaldo, né? Tá ligado? Nossa companhia lá em Sergipe, show de bola. Luz e Meire, bom dia aqui do estado do Maranhão. Bom dia, bom dia. João Rodrigues, bom dia. Tá falando o seguinte, Darcy Santos, um abraço pra você, amiga. Opa, show de bola, turma boa, tá ligado? Nossa companhia, show de bola. Bom dia, né? Turma, tá ligado na melhor programação do rádio maranhense. Tá na alegria? Tá feliz todo dia? Bom dia, bom dia. Agora em meu coração. 10 horas e mais 40 minutos pra você ligado em nossa companhia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Essa paixão. Dona Mocinha do povoado Terras de Areia tá pedindo sucesso legal de Frank Lopes, a música Amanhã de Manhã. E todos lá de Conceição do Lago Açu ligado em nossa companhia. Bom dia. Daqui a pouquinho tem mais músicas. Daqui a pouquinho vou tocar uma sequência de Mega Itamaraty valendo pra Zebinha lá do quilômetro 59, hein? Alô, Zebinha! Eu recebi tua encomenda, viu, meu parceiro? Tamo junto e misturado. Um abraço pra você. Show de bola. Eu refletindo no porquê que não esqueço. E essa noite tomei uma decisão. Eu entendi que como homem não mereço. Por um orgulho conviver com a solidão. Eu decidi que vou te aceitar de volta. Porque a vida que senti é bem pior. Pra não sofrer deixei o erro no passado. É melhor mal acompanhado do que só. Amanhã pode vir que eu te aceito de volta. Essa noite sozinho aprendi a perdoar. Amanhã pode vir que eu te quero de novo. Amanhã de manhã você pode voltar. Ei, paixão, Frank Lopes sempre apaixonado. No porquê que não esqueço. E essa noite tomei uma decisão. Eu entendi que como homem não mereço. Por um orgulho conviver com a solidão. Eu decidi que vou te aceitar de volta. Porque a vida que senti é bem pior. Pra não sofrer, deixei o erro no passado. É melhor mal acompanhado do que só. Amanhã pode vir que eu te aceito de volta. Essa noite sozinho aprendi a perdoar. Amanhã pode vir que eu te quero de novo. Amanhã de manhã você pode voltar. Amanhã pode vir que eu te aceito de volta. Essa noite sozinho aprendi a perdoar. Amanhã pode vir que eu te quero de novo. Amanhã de manhã você pode voltar. De bola, e agora tem sucesso pra você de Simone Morena, música Maldade, vai valendo pra Darcy Santos, tá ligado na sua companhia, obrigado pelo carinho da sua audiência. 10 horas e 43 minutos pra você no programa Show da Manhã. Olha, quero mandar um bom dia aqui para o nosso amigo Arnaldo, que está lá no Piauí, tá ligado na programação e tá pedindo sucesso de Bartô Galeno. Você vem me ver e com você eu vou à cidade onde existe neon, um motel à beira-mar. Eu vou me entregar. Não tenha medo, meu amor. Vem pra cima na maldade. Você sabe. Sucesso.

respeitar como marido, que desse jeito eu não estou aguentando. Decida e pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra perceber o quanto ainda te amo. Quero mandar um forte abraço, o grande Bigode, tá ligado em nossa companhia, ali mesmo, do lado da Madeireira São Francisco, lá em Santa Quitéria, tá ligado na sua companhia, obrigado pelo carinho da sua audiência, show de bola! Vamos lá, segue a nossa programação musical, porque daquele jeito tá recheado de muitas pessoas em nossa programação, grande Caio Carvalho, bom dia, Maria Eva, tá ligado na nossa companhia, bom dia, bom dia, deixa eu ver quem tá aqui com a gente no nosso zap zap de maior audiência do rádio maranhense. Vamos lá, papai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o tempo voa, deixa eu ver aqui rapidinho quem tá com a gente, esse aqui já foi, esse aqui também, deixa eu ver aqui rapidinho, meu amigo lá do Piauí, Arnaldo, no Piauí, bom dia, quem aqui é Arnaldo do Piauí, olha a cara desse velho aqui, quero ouvir Bartô Galera, rapaz, ele tá ligado no programa, hein, lá no Piauí, rapaz, me lembrei de um caboclo que morava em Santa Rita e foi embora pro Piauí, rapaz, vou te falar mesmo, viu, minha amiga Benedita, deixa eu ver aqui, seu nome dela mesmo, é Benita Lima, tá pedindo sucesso legal de Melody Preta com Sly Fox, toca na sequência pra turma. Pararam, pam, pam, pam, pam, e esse ai, sugar, you gonna my one side, you make me give number, me no be look and pass, she give me eye contact, oh baby, just come on. Oh baby, don't give me this, your love. No comando da sequência, tem ele, DJ Netinho Donaldson, o DJ da sequência massacradora. Comando DJ Netinho Donaldson, tocando a sequência mais pedra da cidade. Melhor pelo campus, she give me eye contact. Oh baby girl, come on. Oh baby, just give me this. Comando DJ Netinho do Nelson, tocando a sequência mais pedra da cidade. The body line, kill me, I know that I am one of them. Baby, don't know, don't make a comment. Na sequência do DJ Netinho do Maldison, Netinho do Maldison, DJ da sequência machucadora. De la cató sabana. É tu me louva maia. A tu me louva grossa. Netinho Donaldson, Netinho Donaldson. O DJ da sequência massacradora. Share, I wanna be a daddy, a lulu. But you get that detection. Comando DJ Netinho Donaldson, tocando a sequência mais perto da cidade. Boy, boy, you better make I day with you, cause you molo to stand in cause. Baby, turn around, make a come on down. DJ, DJ Bilacatequibana, DJ da sequência massacradora. Bilacatossabana, é tu me louva maia. A tu me louva troça. DJ Netinho Donaldson, o DJ da sequência massacradora. Tocando a sequência you mais pedra da cidade. Melhor pelo campus, she give me eye contact. Oh baby girl, come on. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Netinho do Maldisson. Netinho do Maldisson. DJ da sequência machucadora. Ele like até que banda. Show de bola pra turma boa. Deixa eu ver, deixa eu falar com o Socorro Lima. Alô, Socorro Lima, bom dia. Bom dia, meu amigo Gilberto. Bom dia, bom dia. Como é que você tá? Tô bem, tá graças bem? A Deus. Quero uma musicazinha aí, aquelas do fundo do baú mesmo, brega bem rasgado mesmo, só pra me curtir. Ah, muito bem. Brega, brega daqueles antigos, né, Socorrinha? Socorrinha tá sempre ligado na sua companhia. Vamos lá com o Baltazar aqui no nosso programa Show da Manhã. Já já tem intervalo comercial pra você ligado na sua companhia. Vamos lá com Sara. Cadê a Sara? Cadê a Sara ou cadê a Pititio? Vamos lá pra você ligado na sua companhia. Quero mandar um forte abraço grande, Gelvani, e toda a galera ali da Clínica das Bicicletas. Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. Eu não sei se você morreu na guerra. Eu não sei se você sobreviveu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta a sua falta como eu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta a sua falta como eu. Sara, eu sou seu melhor amigo. Sara, vem que eu quis trazer você comigo. Mas você não me quis acompanhar. E agora não sei onde lhe encontrar. Mas você não me quis acompanhar. E agora não sei onde lhe encontrar. Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Muito bem, pra você ligado em nossa companhia, programa Show da Manhã, o programa mais divertido do Rádio Maranhense. Rapaz, nem me fale de beber, que eu não quero nem beber hoje. Não quero nem tomar uma hoje. Tá aí, música valendo pra Socorro Lima, tá ligado em nossa companhia. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui no nosso zap. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia. Eu tô aí balambada mesmo, lambada quente mesmo. Ah. Antigas. Ah. Aqui que temos uma ali de Saci. Eu tô de Buenos Aires, João Verde, escutando sua, seu programa todo dia, toda hora. Aqui é pra mim, Cristina. Sim. Saci. Sim. E Teddy, que nós estamos de Feijão Verde aqui. Eita! Programa. Show de bola, hein? Show de bola pra você ligado em nossa companhia. Vamos lá, que tem sucesso. Ipiti, piti, lambada das antigas. Minha amiga Ré tá desbunhando lá o negócio lá, né? Eita, 11 horas e 7 minutos. Yo passa, vai sa. Yo é missa. Yo passa, vai sa. Yo é missa. Yo passa, vai sa. Ipiti, piti. Chochon, visa lapin, pépé, visa raccoon, coucoun, visa femme, visa femme, visa femme, visa femme, visa femme, visa femme. Oh, oh. Mais moi en cas parler, oh, oh. C'est moi qui a dit ça. Oh, oh. Moi Michel Nerfla, oh, oh. Moi ça sauf aimé ça. Sauf qu'a adoré ça. Oh, oh. Tous les hommes yo aimé ça. Oh, oh. Mais oui yo aimé cuisse. Cuisse sa poule, cuisse sa cana, cuisse sa codène, cuisse sa couric, cuisse sa mouton, cuisse sa cochon, cuisse sa lapin. Puis ça raconte, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme. sucesso legal, valeu pra turma ligada em nossa companhia. Meu amigo Arnaldo, que está lá no estado do Pará, tá pedindo sucesso legal de Bartô Galeno e ele vai curtir agora na sequência, porque aqui você pede e a gente toca. A música novamente. Alô, Arnaldo, lá em Piauí, tá ligado em nossa companhia. Novamente você me deixou sem dizer nada. Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer. Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo. O que eu quero do mundo é apenas viver com você. Mas você se foi sem nada me dizer, sendo esquecido assim. Eu vivo a sofrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Bartô Galeno! Volte logo, meu amor, pois o amanhã pode ser muito tarde, hein? Volte logo, viu, bebê? Olha a pitica. Eita, pô, agora não sai esse nome da minha cabeça, viu? Rapaz, vou te falar, viu? Vamos lá, tem mais gente aqui que eu... Deixa rapidinho aqui, o grande Caio Carvalho tá falando o seguinte: Gil, coloca pra mim Gil Del Marques, qualquer um. Aí também quero aproveitar e mandar um forte abraço pra Neuza, lá na rua Rodominas, tá ligado na sua companhia. Olhos Encharcados, aqui no programa Show da Manhã, o Gil Del Marques. O interfone tocou e o porteiro falou que uma mulher quer subir. Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí. Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando. E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho. Me perguntou quem era. Eu só falei que ligaram enganado. Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado. Eu não tinha pra onde correr. Ele ligou de novo e o meu bem foi atender. Agora ela entendeu por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar. Ela entendeu o porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular. Ela entendeu que o suor que eu chegava não era da academia. Ela entendeu que era hora extra do trabalho quase todo dia. O olho encharcado só me disse: desce, seu amor te espera lá. Show da manhã! Ainda bem que lá em casa não tem interfone. Olha, quer mandar um bom dia pra tia Bada lá de Nova Vida, tá ligado na sua companhia? Bom dia, povão! Bom dia, região metropolitana de São Luís, ligado na sua companhia. Perguntou quem era.

Show de bola, show de bola, gente. Vamos falar aqui pra você do churrasquinho Restaurante Daneira, hein? Tá na hora de você pedir o seu almoço do churrasquinho Restaurante Daneira, tá bom? Hoje nós temos bife a cavalo, nós temos pescada frita, temos tiras de fígado, né? E tem também camarão ao alho e óleo. Para acompanhamento tem arroz, macarrão, feijão e salada. Estou falando para você do churrasquinho e restaurante da Neira, hein? Olha o cardápio de hoje. Hoje nós temos bife a cavalo, temos pescada frita, temos tiras de fígado e tem também camarão ao alho e óleo. E para acompanhamento tem arroz, macarrão, feijão e salada, hein? Olha o telefone para você entrar em contato. Contato é o 991-63-6790. 991-63-6790. Churrasquinho e Restaurante da Neira, Rua São Luís, próxima Chácara União, em Santa Rita do Maranhão. Quero mandar um forte abraço ao nosso amigo Valdeci, lá em São Mateus do Maranhão, né? Nosso amigo Velho Fura Rede, lá no povoado Centro dos Novatos, no município de Alto Alegre do Maranhão, tá ligado? Nossa companhia. Bom dia, bom dia. Quero mandar aqui um salve aqui também pra turma boa lá do povoado Piqui, né? Aqui na região de Santa Rita, tá ligado? Nossa companhia. Turma boa lá do bairro Pirapora, bom dia, tá ligado? Nosso programa, bom dia, bom dia. Bora lá, deixa eu ver quem tá aqui com a gente no nosso zap. A Daniela tá falando o seguinte: bom dia, meu amigo Gil. Coloca pra gente aí Simone Moreno, né? Simone Moreno, quero oferecer pra minha mãe, Maria de Neide, lá em Palmares, Anajatuba, que gosta muito do seu programa, hein? Toda a turma de Palmares, Anajatuba, ligado em nossa companhia. Simone Morena, música Vou Sumir. Daqui a pouco eu tenho Eduardo Costa, música Os 10 Mandamentos, valendo pra Tia Bada de Nova Vida. Quero mandar um forte abraço pra Carlinha Carvalho, bom dia. Finge que ainda existe sentimento, mas isso eu não posso adiar mais. O teu amor eu já não quero, é triste isso dizer, mas é sincero. Fazer-te chorar não sou capaz. Vou assumir e seguir. Preciso fluir e ser feliz. Desculpa por quebrar as promessas, as juras de amor, mas eu não. Você me toca. E no passado era só te ver que eu ficava toda rouca. É que tu sempre me amaste e em mim tu acreditaste. Juro eu tentei, final evitei, mas não consegui. Preciso fluir e ser feliz. Desculpa por quebrar as promessas, as juras de amor, mas eu não quero mais. Existe sentimento, mas isso eu não posso adiar mais. O teu amor eu já não quero, é triste isso dizer, mas é sincero. Fazer-te chorar não sou capaz. Vou assumir e seguir. Preciso. Preciso fluir e ser feliz. Simone Moreira. Vamos lá, que o tempo voa. Já já tem professor Fernando Moraes. Daqui a pouquinho tem música pedido aí da Lidiane, lá do Centrinho 1. Tá pedindo louvor, né? Com Damares. Calma lá, que agora vamos ouvir sucesso legal. Valeu, meu parceiro, o grande Zebinha do quilômetro 59. Ouvir a sequência da Mega Itamaraty. Vamos lá, toca! Som da galera. Answer to our problem. If we're looking, we will find. Yeah. Let us unite and give us hands. And everything will be alright. Love is the only thing that makes us truly free. Love is the only thing that everybody needs. Love is the only thing that makes us truly free. Yeah. Love is the only thing that everybody needs. The question we'll ask at the end of our day is what did we give and what will we take? Hey. Don't hurt your fellow one, give them a happy end. And in the end of time, we will understand. Love is the only thing that makes us truly free. Love is the only thing that everybody needs. Love is the only thing that makes us truly free. Yeah. Love is the only thing that everybody needs. Potência e qualidade. Qualidade é nosso diferencial. Mega, mega, mega, mega. Mega Itamaraty. Este é mais um sucesso que toca na Mega Itamaraty. The question we'll ask at the end of our day is what did we give and what will we take? Hey. So don't hurt your fellow one, give them a happy end. And in the end of time, we will understand. Love is the only thing that makes us truly free. Love is the only thing that everybody needs. Love is the only thing that makes us truly free. Yeah. Love is the only thing that everybody needs. Love is the only thing that makes us truly free. Love is the only thing that everybody needs. Sonsuma, galera! Mega! Mega! Itamaraty! Mega Itamaraty! Itamaraty! O som da galera! She's the queen into my world. My Miss World. The only one in my chart. She's my wonderful girl. My girl. Oh yeah. I don't wanna lose her. Qualidade é nosso diferencial. Mega, mega, mega, mega, mega. Mega Itamaraty. Este é mais um sucesso que toca na Mega Itamaraty. She's the queen into my world, my Miss World, the only one. Tá aí, sequência boa da Mega Itamaraty, valendo meu parceiro Zebinha, rapaz, do quilômetro 59, rapaz. Meu parceiro, grande Zebinha, um forte abraço pra você que tá ligado na sua companhia. Deixa eu trazer agora o professor Fernando Moraes. Cadê o professor? Ô, professor, buenos dias, buenos dias. Alô, Gilberto Lemos, buenos dias, Gilberto, te saludo, me saludos, alô, oyentes também, tengas tu la prudência de la culebra, que tu tenhas a prudência da cobra, diga a seus ouvintes que quem nos deu esse conselho foi Jesus Cristo. Tengas tu la prudência de la culebra. Tenhas tu a prudência da cobra. Eu estou te mandando aí, Gilberto, um livro que eu tenho sobre a história de Anajatuba. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero fazer a mesma pergunta aos ouvintes. Eu quero fazer a mesma pergunta para os políticos de Santa Rita. Eu sou historiador. Um dos cursos universitários que eu fiz foi o de historiador. Eu pergunto, a pergunta que eu a faço é essa aqui. Se eu quiser, ou se eu quisesse, escrever um livro sobre a história de Santa Rita, onde eu encontraria os documentos necessários para a publicação do referido livro? Santa Rita não tem biblioteca, Santa Rita não tem um arquivo público, onde estarão guardados os documentos históricos de Santa Rita, para que um historiador possa fazer as suas pesquisas. Repito, se eu quisesse escrever um livro sobre a história de Santa Rita, eu creio que não haja nenhum livro publicado sobre a história de Santa Rita. Onde eu encontraria os documentos históricos de Santa Rita? Uma vez que ainda não há biblioteca em Santa Rita, uma vez que ainda não há um arquivo público em Santa Rita. Alguém poderia dizer-me onde os documentos estão guardados? Hasta luego, hermano mio. Eita aí, professor Fernando Moraes. Vamos lá trazer a música pedido da Lady Lidiane, lá do Centrinho 1, tá ligado? Nossa companhia. O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha. Já tem Eduardo Costa, música Os 10 Mandamentos, valendo pra Tia Bada de Nova Vida, tá ligado? Nossa companhia, bom dia! E confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história, Ele é.

olhando as outras pra ela sentir ciúmes. E o quarto é brincar no escurinho. Eu sou o lobo mau e ela é o chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora o sexto mandamento, que ela não vai te esquecer do só momento. Repita doce, senti que ela gostou. Na hora galo e chame de meu amor. Sétimo toque, ele fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar. Lhe ser fiel até a morte lhe levar. O nono, você diz que vai voltar. E diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, deixa ela esperar. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Eu quero saber onde é que tá esses 10 mandamentos, viu? Porque eu já sou os 10 mandamentos em pessoa, mas meu amigo do céu, cabeça de mulher é um bicho complicado, tu é doido. Primeiro tudo começa com uma paquera, o seu olhar bem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar, dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo pra derrubar avião, suavemente pegando sua mão. Terceiro cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúmes. E o quarto é brincar no escurinho. Eu sou o lobo mau. Essa parte do escurinho aí é bom, viu? O quinto tem que ser bem sapatinho. Preste atenção agora o sexto mandamento, que ela não vai te esquecer no só momento. Repita doce, senti que ela gostou. Na hora galo e chame de meu amor. Sétimo toque, ele fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar. E ser fiel até a morte lhe levar. O nono, você diz que vai voltar. E diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, deixa ela esperar. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter jeitinho. Tem que ter jeitinho. Tem que ter aquela pegada também, sabe, ó? Aí. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher. Eita, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Rapaz, eu tô numa carência tão grande, você sabe, dar aquele abraço apertado, um cheiro no cangote, para o negócio tá sério por aqui. Deixa eu ver quem tá no zap aqui, bom dia. Gilberto, dá um alô pro pessoal da Caema aí, até pelo amor de Deus. Certo. Colocarem água suficiente aqui para a Rua da Pissarreira, do Alto de Fátima, que uhum. Todo mundo está sofrendo sem água. Certo. E não tem água quando vem no cano, um pouquinho que não dá numa casa e em outras não, porque se eles se interessarem em colocar mesmo água, pelo menos uma semana para a gente, já, uhum. já é o suficiente. Certo. A gente enche as vazias da gente e uhum. pronto. Mas já tá com mais de 15 dias, pelo menos aqui na minha casa, tá com mais de 15 dias que nunca mais pingou uma gota d'água. Essa Caema é uma derrota. Perguntar ao doutor Hilton o que tá acontecendo, pra ele ir lá se interagir, ver o que tá acontecendo. Nós também somos seres humanos. Certo. Muito bem, então o pessoal da Caema ia ver essa questão, é da água lá do Alto de Fátima, viu? Eita, amiga, essa Caema aí é uma derrota. Deixa eu ver quem tá mais aqui com a gente, bom dia. Gil, meu amigo, bom dia, Gil. Rapaz, mandou alô pra nós aqui no Barro Preto, na comunidade Barro Preto. Pra galera da Timbaúba, se você puder, coloque aí pra nós os frutos tropicais, Chibiu, vai pra toda a turma do Centro Novato, tá bom? Um abraço. Eita, rapaz, coisa boa é um Chibiu, né, rapaz? Quem nunca provou um Chibiu? Fruto tropicais, rapaz, esse pessoal gosta, viu? Quem nunca... Né? Rapaz, faz tempo que eu não sei nem o que é Chibiu. É uma goiaba, é? É uma goiaba, é? É uma goiaba! Vamos lá pra você ligar na sua companhia. Já vou trazer os últimos pedidos musicais. Aí! Vamos lá! Frutos tropicais! Você já chupou o Chibiu? É um picolé, né? Olha um suco de murucujá. Não é nada mal o que você fez, o que você chupou, você ficou freguês, não é nada mal. O que você fez, o que você chupou, você ficou freguês, já chupou chibiu, gostou do chibiu, chupou chibiu, gostou do chibiu, já chupou chibiu, gostou do chibiu, já chupou chibiu, gostou do chibiu. É uma bala, que provou não vai esquecer, é gostosa, ai, na boca vai derreter. Já chupou chibiu, gostou do chibiu, já chupou chibiu, gostou do chibiu, já chupou chibiu, gostou do chibiu, já chupou chibiu, gostou do chibiu. O rapaz tá tudo a gozar, embriagado de desejo. Ele estava se babando quando viu, olha, escute só, viu? O cheiro de chibiu, já chupou chibiu, gostou do chibiu, já chupou chibiu, gostou do chibiu, já chupou chibiu, gostou do chibiu, já chupou chibiu, gostou do chibiu. Rapaz, se tem uma coisa maravilhosa é quando fica na ponta dos dedos, o cheiro do chibiu, né? Aquela fruta que a gente pega assim, nas pontinhas assim do dedo, com aquele cheirinho gostoso. Rapaz, é bom demais. Faz tanto tempo que eu não sinto um cheiro assim numa goiaba chibiu. Três, dois, chibiu. É uma barra. Desejo. Ele estava se babando quando viu, olha, escute só. O cheiro de chibiu, já chupou chibiu, chupei. Gostou do chibiu, mordi. Já chupou chibiu, chupei. Gostou do chibiu. Tá aí, sucesso legal pra você. Tem tanto na em Frutos Tropicais como também na voz de Fábio Fecho, hein? Estrela. Bora sim, bora sim, bora sim, bora que tá finalizando o programa desta quarta-feira. Bom dia, nossos amigos feirantes. Tá na região de Santa Rita, ligado nessa companhia, hein? Meu amigo Milton e Dandara, bom dia. Bom dia, Josi, Geraldo e Júlio em Pereira de Baixo. Bom dia, Patrícia, lá em Pereira de Cima, hein? Também a Karen, tá ligado nessa companhia. Pensa numa mulher do chibiu cansado. Ai! Trala, chibiu cansado. Madeira vai dançar, hein? Alô, Big Big, alô, Big Pedra. Simbora, vem. Trabalha do chibiu cansado. Ai, ai, ai, ai, esse chibiu, ai, meu filho. Vamos embora, hein? Ai. Eu gosto de ver assim, viu? Chama, papai. Estrala, chibiu. Estrala, chibiu cansado. Ihu! Bora, Josi. Tá ligado na sua companhia. Josi tá ficando fitness, né? Chibiu, bom dia. Vamos lá. Chora. Ai. Estrala, chibiu cansado. Eita, gota serena, menino! Essa mulher não gosta de dançar agarrado. Ui, ui! Essa mulher não gosta de dançar agarrado. Tá com o chibiu cansado, tá com o chibiu cansado, tá com o chibiu cansado. Ixi, essa Maria! Tá com o chibiu cansado. Essa novinha não gosta de dançar agarrado, não, hein? Essa novinha não gosta de dançar agarrado. Tá com o chibiu cansado, tá com o chibiu cansado. Show de bola, tá bom, deixa o chibiu da menina quieto, deixa pra lá. Vamos lá, agora tem sucesso, Natanzinho, música 5 horas da manhã, pra você que tá ligado na nossa companhia, o grande Paulinho Delas. E aí, meu mano, lá pras meninas da frente da mamãe, pra mim, show de bola. Vamos lá com o Natanzinho Lima, 5 da manhã. Bora! O nome da música... 11 horas e mais 53 minutos, gravando um forte abraço, grande Chico Silva, bom dia! Bora! Diferença do Matanzinho. Toma esse meu coração, que só quer te esquecer. Eu entro em outra relação. só pra fazer alguém sofrer. Quando eu tô me apegando, aí você liga pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem. É você me usando e eu usando alguém. Eu quero ouvir 5 da manhã. Trocando quem pensa por quem não pensa. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Trocando quem pensa por quem não pensa. Trocando quem pensa por quem não pensa. Você liga pra bagunçar minha vida. Isso cê sabe bem. É você, eu sou eu. Eminem, segura com o refrão dele, segura. Trocando quem pensa por quem não presta. Trocando quem pensa. Show de bola pra turma ligada na sua companhia. Show de bola, lembrando pra você que dia 2 de agosto tá chegando o festejo de Carema. Fala turma boa do Maranhão, nós somos o forró Gatinha Manhosa, o forró 5 estrelas do Brasil. Passando aqui pra convidar todos os forrozeiros nesse dia 2 de agosto, estaremos aí em Santa Rita. Você que tá aí nos assistindo, é o nosso convidado mais que especial. Vamos desbloquear memórias, 25 anos de Gatinha Manhosa. Chama a turma, chama a família pra curtir junto com a gente. Vem curtir. Vem curtir porque você não pode perder! Gatinha Manhosa, dia 2, dia 2 de agosto, no festejo de Carema. Abre essa porta e manda embora essa saudade que não faz nenhum sentido. Eu já encontrei outra pessoa, estamos vivendo numa boa. Pra que lembrar e revirar as coisas do passado? Coração, tá chegando o dia. É isso mesmo, galera, festejo de Carema. Festejo de Carema 2025. E esse ano promete ser inesquecível. De mim, se viver chorando ou me lamentando. Quero mandar um forte abraço grande, Márcio Roberto, bom dia. KMzinho, tá ligado com a gente, bom dia. Saudade. Olha aí, dia primeiro de agosto tem pra você a Noite do Regueiro com a Super, com a nova Super Mega Itamaraty fazendo a sua estreia na região, já no festejo de Carema. Pra quem chorar o que passou. Dia 2 tem ela, Gatinha Manhosa, com toda a emoção do forró que marcou sua vida. Dia 2. Sabadão tem pra você encerramento do festejo de Carema com banda Gatinha Manhosa. Pra que chorar o que passou, passou. Vou me entregar a esse novo amor. E sábado, dia 2, tem pra você o Fenômeno da Rocha, Neto Azevedo ao vivo. Dia 2, o festejo de Carema, encerramento do festejo de Carema. Tem pra você o Fenômeno da Rocha, ele vem com tudo, Neto Azevedo. Por alguém que nunca te amou. E alguém que vai me fazer chorar. Vamos lá, ingressos já estão à venda, os ingressos já estão à venda. No Frangão na Brasa, MJ Modas, Marri Story, na Galeria MJ e também lá em Carema, no Esquina do Frango, Loja Atrativa e Comercial Melo. Não perca tempo, adquira o seu ingresso pra você curtir esse mega showzaço com Gatinha Manhosa, Neto Azevedo, Banda Caribbean Hits e também tem a Praia Super Mega Itamaraty no encerramento do festejo de Carema. Quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Garanto o seu ingresso pra você não ficar de fora desse mega evento. São 87 anos de tradição e muita diversão. Siga-nos no Instagram, @ Festejo de Carema, tudo junto. Festejo de Carema 2025, o festejo da nossa gente. Eu vou provar do seu carinho. Ou será? Eu vou poder te abraçar. E por aqui vai finalizando o programa Show da Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que hoje à noite, a partir das 21 horas, tem um programa Melhor da Noite com o seu locutor Gilberto Lemos, tá bom? E como diz o nosso rei Roberto Carlos, a música O Show Já Terminou, é isso mesmo, como diz o Roberto Carlos, o show já terminou. Cadê a música aqui? O show já terminou com o Roberto Carlos, a gente vai ouvir aqui só pra finalizar esse programa, que essa música, né, grudou nos meus pensamentos. Eu tenho que finalizar o programa de hoje com essa música aqui, né? Se não deu, não deu, né? Como diz, né, Léo Magalhães, a fila anda, né, papai? Segue nossa programação, 12 horas em ponto. Tô indo embora com o sucesso do rei Roberto Carlos, a música O Show Já Terminou. Tchau, tchau a todos e até amanhã, se Deus quiser, a partir das 9 horas da manhã, com mais uma edição do nosso programa Show da Manhã. E logo mais à noite, às 21 horas, o programa Melhor da Noite. Obrigado a todos, obrigado meu Deus, obrigado por tudo, obrigado Jesus Cristo, obrigado toda a região metropolitana de São Luís. Tchau, tchau. O show já terminou. Vamos voltar à realidade. Não precisamos mais usar aquela maquiagem que escondeu de nós uma verdade que insistimos em não ver. Não adianta mais chorar o amor que já tivemos. Existe em nosso olhar que não vemos, e nas palavras existe sempre alguma coisa sem dizer. E é bem melhor que seja assim. Você sabe tanto quanto. Agora não há mais nada, o nosso show já terminou. Seja assim. Você sabe tanto quanto eu. No nosso caso, felicidade começa num adeus. Me abrace sem chorar, sem lenço branco na partida. Essa despedida, não fale agora. Não há mais nada, o nosso show já terminou. nosso show já terminou. YX236, canal 218, 91,5 MHz. Uma empresa do grupo RA Sistema de Rádio Difusão Limitada. Transmitindo da região metropolitana de São Luís para mais de 30 cidades. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Alan Linhares. Gira, o oleiro amassa o barro. A forma desejada começa com uma ideia no coração do oleiro. A beleza tão sonhada ainda não tem forma. Quem olha só vê sujeira e desordem. Porém, ele é insistente, é cuidadoso, e todo o sucesso da sua obra depende da atenção e do carinho do Criador. Eu não entendo o jeito que ele trabalha. Eu não entendo o tempo do preparo. Eu não compreendo a força aplicada. Só sei que às vezes, mesmo estando na mão do oleiro, o vaso quebra. Apesar disso, ele não desiste. Ele insiste e faz tudo de novo. Suas mãos dançam por toda a matéria informe. E dela surge um belo vaso. Seus pedaços, você já se acostumou. Habituado com as quedas, por muitas vezes se quebrou. Eu sou oleiro, eu não me assusto. de você. Filha, esse aqui é o mar. É bonito, pai. É lindo. Tu proveste o fogo. Sacrifício sou. Tu proveste espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Oh,

Mas ele viu e sabe. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece. Mas ele viu e sabe curar. Ele viu. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda 91,5. coração. Há um anseio que vai além do céu. A resposta pra toda questão. Há um nome. A esperança em meu interior. Há uma voz que coa em meio a pra queimar. Há um nome fixo, meu olhar sobre aquele que venceu. Grande é o Senhor que as correntes já the laughter that wipes away all tears. There's a presence that changes atmosphere. There's a name. We will fix our eyes on the one who overcame. We will stand.

desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz por teu sacrifício.